de escolhas. E você vai ter que escolher ou ela ou eu. Você disse que ia voltar pra mim, que ela foi um passatempo, mas não foi bem assim. Acho que você confundiu o sentimento. Eu só lamento, mas eu vou partir. Nesse jogo eu não fico. Faça sua escolha agora. Fora, se é pra assumir, que seja de vez. Eu que não vou ficar. Ou ela ou eu, antes que eu vá embora. Que jogue essa aliança fora. Se é pra assumir, que seja de vez. Eu que não vou ficar. No seu jogo é três. Vem com a Cris Mel. Acredito que me enganei. Você mentindo todo o tempo. Vá tomar naquele bar aquele uísque que você gosta e pode sofrer. Eu não vou ligar. Nesse jogo eu não fico. Faça sua escolha agora. De vez, eu que não vou ficar. Ou ela ou eu, antes que eu vá embora. Que eu jogue essa aliança fora. Se é pra assumir, que seja de vez. Eu que não vou ficar. Ou ela ou eu, antes que eu vá embora. Que jogue essa aliança fora. Se é pra assumir, que seja de vez. Que não vou ficar. Ou ela ou eu, antes que eu vá embora. Que eu jogue essa aliança fora. Se é pra assumir, que seja de vez. Eu que não vou ficar. No seu jogo a três. Ou ela ou eu.